Paz, Senhor! Hoje eu me lembrei de uma época que eu morei numa praia do litoral paulista muito linda, no Guarujá. Ali a minha filha um dia me pediu: papai, você pode me trazer uma estrelinha do mar? Eu estava na praia olhando e de repente veio uma onda e ela voltou para o mar, mas deixou ali uma estrelinha. Era a minha oportunidade. Saí correndo, mas uma onda veio antes que eu chegasse e levou aquela estrelinha de volta para o mar. Fiz uma pequena oração rápida, mas disse: Senhor, me arruma uma estrelinha para minha filha. Eu preciso. E entre outras ondas que vieram, veio uma e logo ali perto do meu pé estava outra estrelinha. Eu fiquei pensando que Deus é soberano. Só Deus pode dar, tirar e tornar a dar. E nas ondas da vida, eu percebo que tudo está nas mãos de Deus. Então minha oração de pedidos é só para Ele. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.